o meu faixa 3? Ingresso pátio 3, atenda ao sino realizador naquele pátio, estacionar frequência livre, ingresso via Alfa e Kilo. dia, Gol 1229, portão 8, está Charlie. 1229, bom dia, informação do Charlie, confere. 360 já tem aprovado para São Paulo com Goiás, pronto, cópia? Pronto, 229. Gol 229 autorizado para Serra Brava, Serra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em zona 0, primeira curva AA, direita, saída da El, transição Motiva, controle 119, decimal 35, transponder 5121, gol no 229. Autorizado Serra Brava, Serra Papá, via rota proposta no plano de voo, nível 360. Pista 1-0, curva à direita, saída da El, transição ótima, controle 1-9, decimal 3-5, transporte 5-1-2-1, gol 2-2-9. Protegimento correto, gol 1-2-2-9, portão 8, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamará quando pronto, 8, 1-2-2-9. Oceaner 251, bom dia Charlie, confere. Guarulhos eu tenho aprovado já o 360, o senhor está pronto para a cópia? Oceaner 251, autorizado para Serra Bravo, Golfo Romeo, via Brasil 1-0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360, pista em zona 0, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva, controle 119, decimal 35, transponder 5120, Oceaner 251. Autorizado São Paulo, abertura 1-0 até Tango Bravo Eco, nível 360, decola 1-0, curva direita da El Monte, vai 1-1-9, só o controle 1-2-0, é o transponder para o 6-2-5. 2-5-1 negativo da El Monte, saída da El, transição Monte. Da El, transição Monte, não para o 6-2-5. Correto, protegimento, chama 251, no portão 5, chame pronto para o pushback, acionamento. 2-5-1 no 05, pode chamar ele. Livre, chame táxi, 6251. Livre, chame táxi, 6251. Bom dia, Mike, Bravo Romeu. Mike Bravo Romeu. Mike Bravo Romeu, só está modulando na frequência do controle Salvador. O solo é 12190 ou 121.1? Deixa eu ver, está 1219 e a terra 1211. O senhor está modulando na 11935. É. Mike Bravo Romeu. Bravo Romeu, prossiga. Bom dia, Mike Bravo Romeu, solicita reboque aqui do remota do pátio 1 para o pátio 1, posição 3. Muito bem, Mike Bravo Romeu, o senhor vai remoto do pátio principal, o senhor quer reboque para o portão 3 do mesmo pátio, é isso? Positivo. Fecha, Bravo Romeu, só um minuto. É. Gol no 229, é o solo Salvador? Último 229, está pronto para fugir de acionamento. Bloqueado no 229, então aprovado por chegar de acionamento, chamei pronto para o táxi, gol no 229. Mike Bravo Romeu, aguarde aproximadamente 6 minutos para o início do reboque. Positivo, no aguardo. Solo Salvador, azul Alfa de 6 Lu, 10 Lu de 7 motores, obrigado e bom dia. Obrigado, Zulu, obrigado, bom dia. Galeão, 5 horas 30 minutos. 5-3 Galeão, poderia confirmar a autonomia? 5 horas 30 minutos. 5-30. 6251, táxi aprovado via faixa principal em Índia até o ponto de espera da pistão do 0, que é legal no 015. No ponto de espera, quando pronto, eu chamei torre frequência 1 no 8, decimal 95. 6251, tem um bom voo. Pátio Índia, ponto de espera 2095, está lá na escuta, obrigado, excelente dia a todos. Salvador, bom dia, 3171, informação, é a Charlie, atualização, Guarulhos 320. 3171, muito bom dia, Guarulhos 320, já tenho aprovado, Charlie, eu acabei de mudar agora para Delta, senhor, nenhuma mudança significativa, que nem agora no 015, no 015. Prepare Dael, transição, ótimo, é positivo, aguarde só um minuto. Ué, eu, Afirmativo, tá? É o módulo ajustado agora no 095, tá? 3271, você vamos lá. Taxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no zero, que legal no 095. No ponto de espera, quando pronto, chame torre na frequência 18 decimal 95, no 229, tem um bom rumo. Autorizada a linha ID pela pista 0, vento 1, 1 0 graus, meia dúzia. A linha ID cola 1 0, hoje é 6251. Prossiga. Mike Bravo Romeu, o Bug da Gol iniciando agora o táxi à retaguarda. Autorizado o reboque da remonta do pátio principal até o portão 03 do pátio principal, mantendo escuta constante, chama o término. Positivo. Autorizado, mantendo a escuta constante até a bola. Final de bola. Tá. 3171, pronto para cópia. Afirmativo, 3171. 3171, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, via Perzulu no 0, até Tango Bravo Eco, nível de voo 320. Pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva. Controle 19 decimal 35. Transponder 5126, TAN 3171. Matias, está autorizado São Paulo Guarulhos, nível 320, via preso 10, tá bom? Tango Bravo Eco. Decola na 10, com curva direita após a decolagem, no perfil da, da El Motiva. 3935, 5126, é o transponder TAN 3171. 3171 negativo da El Motiva, saída da El, transição Motiva. Da El, transição Motiva, o 3171. Correto, protegimento está 3171, no portão 4, chame e puxa o pegacionamento. Olá. Torre agora em 118 decimal 95. 118 decimal 95, obrigado, bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia, Gol 229, ponto espera, pronto. Gol 229, autorizado, Daniel, manter pista na zero. Daniel, manter, Gol 229. Xené 6251, decolados 36, controle 119, decimal 35, favor, viagem. 935, obrigado, bom dia a todos. Salvador, um bom dia, Xené 6251, passa 2500 no perfil da Dial Motiva. Xené 6251, contato radar, flotado 360, saída Dial. Lembra a gente, voa direto Leda. 360, Dial está presente, voa direto Leda, Xené 6251. Só um minuto, 3171. Mike Bravo Romeu, é o solo Salvador, confirme a sua posição agora, iniciando através do portão 09. 12-08. Gente, Mike Bravo Romeu, reboque a aeronave até através do portão 612. Através do 612, aguarde novas instruções, ok? Positivo, rebocado até através do 612 aí, forma. Guarda, 3171, portão 4, aprovado por pushback assinamento, time táxi. Autorizado, puxa acionamento, mala para o site 231714. Decolagem autorizada para o sistema 0, vento 100 graus, 5 nós. Livre decolagem, a pista 10, gol 1229. A 229, decolado 41, controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado, voo 1229. Controle Salvador, bom dia, gol 1229. Gol 1229, contato radar, flotado 360, saída da EL. Ao nível 360 na saída da EL, gol 1229. 131 no 71, táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pista no 0, que negar no 0 no 5. No ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência no 8, do decimal 95. 31 no 71, tem um bom voo. 1 no 0, 95, ajuste, ponto 0, chama 2895, grado, bota lá. Mike Bravo Romeu, observando o Airbus da Sunbird iniciando o táxi, tem autorizado o reboque até o portão 03, parte principal, mantendo a escuta constante, chame ao terminal. Ok, iniciando o flashback, mantendo a escuta constante, grato. O Chanel 6251, chama Recife 1251, lanterna 3325. 251 3325, obrigado, bom dia. Obrigado, NIA, e decolar pista no zero, vento 1, 0, 0 graus, meia dúzia na cima. Afirmativo, controlizado, NIA, e decolar na 3171. Solo, Salvador, azul, Alfa, X-Ray, Zulu. Alfa, X-Ray, Zulu, faixa 3, prossiga. Bom dia, Zulu, solicita autorização de reboque, faixa 3, para o King, número 8. Alpha X-Ray Zulu, autorizado o início do reboque, correção, autorizado o reboque do pátio 3 até o portão 08 do pátio principal, mantendo escuta constante, chame ao término Alpha X-Ray Zulu. Zulu. Sol Salvador, Oceané, Alpha Vitor Papá. Alpha Vitor Papá, só um minuto. Alfa Vitor Papá, prossiga. Alfa Vitor Papá para reboque da posição 07 para a posição 05 do pátio principal. Hoje vem Alfa Vitor Papá no portão 07, que é reboque para o portão 05 do mesmo pátio, é isso? Positivo, Alfa Vitor Papá, sim. Certo, Alfa Vitor Papá, só um minuto. Alfa Vitor Papá no aguardo. Alfa X-Ray Zulu na escuta. Chega pro Zulu. Alfa X-Ray Zulu autorizado somente até a saída do pátio 3, ok? Chame na saída do pátio 3 para ingresso ao pátio principal. Positivo, senhor. Alfa Vitor Papá autorizado do portão 7 para o portão 5, mantendo a escuta constante, chame a lembra. Alfa Vitor Papá sente no seu reboque, reportão certo. Bravo Eco Romeu, bom dia, Ilhéus. Por gentileza, poderia confirmar o nível solicitado? 120. Bloqueado 120, pronto, Fábio. Papa Bravo Alfa Romeo, autorizado para Sierra Bravo, Índia, Lima, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 120, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída coral, controle 119, decimal 35, transponder 5136, Papa Bravo Alfa Romeo. Direcionamento na parte 3, chame pronto do táxi. Decolado aos 47, controle 1935 da viagem. 1935 da base. Solo, Salvador, bom dia. Mike, Bravo Romeo, obrigado pelo bom trabalho. Chegando Mike, Bravo Romeo, obrigado, bom dia. 320, o K3171, pode falar, pode falar. Norte da era do centro, após 2000 da El. Após 2000 da El, grata. Salvador, Bravo Eco Romeo, acelerador aqui no caso 3 a bordo, autonomia de 6 horas, está alternando Salvador, pronto para o caso. Bravo Eco Romeo, táxi aprovado, parte 3, e chame para ingresso, parte principal, o Bravo Eco Romeo. Eu peço o roteiro, foi certificado que autorizou a saída da Caio. Liga da El. Só um minuto, vou coordenar com o controle, Charlie. Aqui nós temos um destaque aguardando a sua posição. Alfa Victor Papá, confirme sua posição. Alfa Victor Papá agora na posição 05 do pote principal. Encerrado o reboque, grato, bom dia. Obrigado, Papá, obrigado, bom dia. O Zulu, já pronto para ingresso na parte principal? Positivo, senhor, aguardo. Livre ingresso Alpha X-Ray Zulu para o portão 08. Chame o término, mantendo escuro bastante. Zulu. Papa Bravo Eco Romeu, o controle nos solicitou que o senhor mantivesse a subida coral. Afirmativo, coral, Paulo Bravo. Bravo Eco Romeu, observando a aeronave agora ingressando no pátio principal, sendo revocada, livre ingresso via correção de ingresso, pátio 3, pátio principal em Índia, até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 0, no 5. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95. Bravo Eco Romeu, tem um bom voo. Então 3171, Recife, 1251, alterno 3325. 1251, 3325, 3171, boa. Amador, bom dia, o Bravo é com o Romeu, pronto. 1895, cheque. Charlie Boa Romeu, decolado da 59, controle de 1935, boa viagem. Desculpa, na escuta da torre. Paulo Salvador Azul, Alfa, Rei Zulu. Zulu, termo do reboque na 8? Positivo, grato, bom dia. Salvador, uma boa, é o papá, papá, brabo, é o Zulu, meu. Bravo, Alfa, vamos ver o contato radar, sua para 120, está presente o Rio Direto Coral. Copiou, Bravo Eco Romeu? Copia, Bravo Eco Romeu? Afirmativo, o senhor consegue copiar o controle? Perfeitamente, copia o controle. Contato radar, preparou 120, dá presente direto coral, copia. Bravo Eco Romeu? Salvador, bom dia, Chanel 6325, 15 milhas para Conde, nível 180 para tomação Delta. O Chanel 6325 foi instruído pelo controle Aracaju a chamar os controles Salvador da presente? Afirmativo. Gente, o Chanel 6325 está sendo identificação. Chanel 6225, contato radar 80 milhas de Salvador. Dá pra gente voar na prova de Pelô, repórter da Aldecida. Pelô, repórter da Aldecida, pode manter raiz, então? Inicialmente autorizada. Sim, obrigado. obrigado, 6225. 6225, para 4010, ajuste 1095. 4010, 1025. Lá na Praia de Dunas? Mantenha pelo. 96, contato radar, dessa via chegada Bonf para 4000, QNH 1090.